O Ministério Público de Minas Gerais apresentou hoje, 4 de novembro, o relatório de atividades da força-tarefa responsável por atuar na tragédia ocorrida em Mariana, há um ano. Com o rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, milhões de metros cúbicos de lama foram despejados no meio ambiente, causando a maior tragédia ambiental de Minas Gerais. O promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto fala à imprensa sobre os impactos da tragédia. Não se trata de um acordo, a gente entende que é mais um pacto entre amigos. Ele trouxe uma blindagem para Samarco, para Vale, para BHT, e traz uma verdadeira afronta à nossa Constituição, na medida em que afronta o Ministério Público em todas as nossas ações. Todas as ações do Ministério Público Estadual há o questionamento da incompetência da Justiça Estadual, tentando levar para a Justiça Federal, ou seja, afastando do local do dano, do cidadão impactado, essa definição. Enquanto os tribunais definem quais são os competentes, os cidadãos padecem. Doutor, nesse período, doutor, qual que é um balanço assim, dos principais prejuízos? O que, que o senhor poderia evidenciar? Catastrófico. É impossível mensurar ainda os impactos. Mas é preciso ressaltar que nesse um ano nada pode ser comemorado. A leniência, a protelação, a única coisa que a Samarco faz bem é se defender processualmente nos processos, levando para os tribunais recursos protelatórios de maneira a dificultar a indenização e a compensação. Não podemos deixar nas mãos dos próprios infratores a definição de como será feita a recuperação e de como os atingidos serão indenizados. Esse valor de 4 bilhões e meio, né? Como que o senhor avalia esse valor? É ínfimo. Nós ressaltamos que o valor de produção e de investimento em um ano da Samarco somava 5 bilhões e 400 milhões. E ela, nesse acordo entre amigos, nesse pacto entre amigos, estabeleceu o percentual de 3 bilhões e 600 milhões num prazo de 15 anos, em que a própria Samarco, a Vale e a BHP, por meio da fundação, vai gerir esses recursos e definir como e onde eles serão aplicados. Qual que é a avaliação do senhor? Eu queria que o senhor fizesse um resumo sobre o trabalho do Ministério Público nesses 12 meses. Se por um lado essa tragédia externou toda essa fragilidade, eu tenho muito orgulho em pertencer ao Ministério Público de Minas. Nós não trabalhamos um ano, não. Foram 365 dias de muito trabalho, dedicação de todos os promotores, e o recado que fica para Samarco, para Vale e para BHP é que nós continuaremos a vigiar por muito tempo que está sendo feito e não descansaremos até o último metro cúbico de lama ser retirado dos nossos recursos. No último. Foi uma tragédia apenas ambiental. Não, a tragédia foi ambiental no primeiro momento, depois social, econômica, trabalhista, humana e hoje processual. Todo aquele, aquela situação, nós não podemos esquecer que resta ao cidadão, ao meio ambiente atingido, o apoio do Poder Judiciário na busca de obrigar a Samarco a fazer as medidas. Ela só faz aquilo que é obrigada judicialmente. E esse acordo, ao retirar do poder local essa definição, você protela as decisões e deixa medidas efetivas, como, por exemplo, a retirada da lama de Candonga, por muitos meses se discutindo nos tribunais enquanto o meio ambiente padece e agoniza. O senhor, no último capítulo desse relatório de prestação de contas do Ministério Público, desse balanço, se fala sobre a possível volta das atividades da Samarco. O Ministério Público é contra. Nós precisamos tratar a retomada com muita cautela. Se ela é legítima por um lado, ela não pode ser tratada com irresponsabilidade dos órgãos públicos. Antes de buscar uma retomada imediata das operações, é preciso que a Samarco demonstre segurança de suas estruturas e de que ela se responsabiliza por outros fatos semelhantes ao rompimento da barragem de Fundão. É preciso retirar esse chantagismo que a Samarco faz, essa chantagem que a Samarco faz com o município de Mariana e com os trabalhadores. É preciso que a Vale e que a BHP resguarde todos os empregos dos que ainda permanecem nos quadros da Samarco e compensem o município de Mariana pela perda da Cefem até que ela retome as suas atividades. Mas antes disso, antes de se focar na necessidade econômica de retomada da Samarco, é preciso se pautar pela segurança de toda a sociedade. Nós não podemos ter a irresponsabilidade de permitirmos que novos fatos como um rompimento de Fundão aconteçam novamente. Não existe segurança ainda, doutor? Não existe informação. A Samarco apresentou novamente um plano genérico de retomada, sem garantias de que ela exercerá suas atividades de modo diferente que ela exercia no 5 de novembro de 2015. Não podemos esquecer que, segundo a própria Samarco, todos os seus relatórios, todos os seus selos e todas as suas premiações diziam que ela operava como a melhor mineradora do Brasil. E na prática não foi isso o que ocorreu. É preciso que a sociedade mineira não esqueça essa grande lição desse um ano. A atividade de mineração que é exercida sem controle, de maneira irresponsável e criminosa, a sociedade, o preço pago pela sociedade é muito maior do que os benefícios prometidos por essa atividade. Doutor, ainda tem lama vazando da barragem de Fundão até hoje? A lama continua nos nossos rios, ela continua vazando. Não, mas continua saindo da barragem, do que restou da barragem? A água entra na barragem e sai carreando lama. Os diques são medidas paliativas e cosméticas elaboradas pela Samarco, visando muito mais a retomada de suas atividades do que propriamente a recuperação. O Ministério Público de Minas Gerais não admite que recuperação ambiental seja a plantação de gramínea em cima de lama. Nós temos que retirar essa lama dos nossos rios para se começar a falar em início de recuperação. E a ação, juizada? Nessa sexta-feira. Essa ação civil pública, ela visa a proibição de barragens a montante, ou seja, nós não queremos que as barragens sejam construídas e implantadas com o mesmo método que originou a maior catástrofe ambiental do nosso estado. Qual que é a diferença dela para o decreto do governo do estado? Só existe então, porque a nossa ação, ela visa um rigor maior e impedir realmente a construção dessas barragens, que nenhum licenciamento seja concedido, nem se tolerar procedimentos que estão em andamento. É preciso que a sociedade mineira reaja e saiba que o que está em jogo não é somente a recuperação da bacia do Doce, está em jogo a dignidade do nosso estado e não compactuar com novos rompimentos como o que houve em Mariana. O Ministério de hoje permite os licenciamentos que já estão em andamento? O decreto de hoje ele é leniente com os processos que estão em andamento e a sociedade ainda acompanha diariamente vários procedimentos em andamento com o mesmo método da barragem de Fundão e próximo a comunidades da mesma forma. Então, não podemos fechar os olhos para essas comunidades que circundam grandes empreendimentos. É impossível que se dê segurança para toda essa comunidade com base em relatórios cosméticos de estabilidade que não correspondem à realidade. Essa tragédia ela pode acontecer a todo momento. A maior angústia do Ministério Público nesse período chuvoso é como estão nossas estruturas. Se a legislação não mudou, se a fiscalização não mudou, se o controle dos empreendimentos minerários não mudou, qual é a garantia que a sociedade tem de que as nossas barragens estão seguras para enfrentar um período chuvoso? Quantas barragens hoje têm o mesmo risco da barragem de Fundão? Isso é impossível precisar quantas barragens têm o mesmo risco, mas a barragem de rejeito, ela já traz um risco iminente por si só. Ela contém milhares de metros cúbicos de lama com base em informações imprecisas que são passadas para os órgãos ambientais. Então é preciso um incremento, um aumento na fiscalização, uma estrutura do órgão capaz de garantir que essas comunidades que vivem a jusante dessas barragens tenham segurança. A família é frustrante chegar um ano depois e não uma mudança na legislação ambiental, depois da maior tragédia do país. É muito frustrante, é excelente pergunta, porque o que a gente percebe é que quando a legislação ela tem interesse do governo, ela é aprovada abruptamente e rapidamente, né? Agora, com um ano da tragédia, nós não tivemos nenhuma alteração em nossa legislação. Nós tivemos inúmeras audiências na Assembleia Legislativa do nosso estado, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, diversas comissões, e até o momento nós continuamos com a mesma legislação que permitiu o rompimento da barragem de Fundão. E nesse campo dessa tragédia processual, o que é possível ser feito daqui para frente? Continuar a luta, não desistir. O Ministério Público não desistirá, continuaremos a entrar com as nossas ações até que esses reparos locais e individuais sejam feitos. Obrigado, gente.